Kapadı, o batarcı bu, onu almaya dur, tabi zaten söylemezler, hocam. Here to land runway 10, Charlie Romeo Bravo. Salvador, bom dia, Azul 4060, final da 10. Azul 4060, número 2, agora que está ali, que é Nova 014. A sua escuta é 4060. O Quilo Quebec Serra, cruzado final do 97, reporta na vertical da rotatória. Travado, 4060 da Azul. 4060, forma um tráfego. Tipo, Islander, mantendo o número 3, para 17. Na frente, sua aproximação já está autorizado pouso 90. Pouso 90 graus, 99. Livre pouso 90, confirmando a pista toda disponível, correto? Afirmativo, o Azul 4060. Sabatão, tudo que é o que se arda presente, inicia espera com curvas à esquerda, você pode interceptar a final da 97. Eu tenho que fazer aqui de reduzir e seu número 2, com a aeronave da Azul Nacional. Sente, Capitão, pelo Quebec Serra, já avistado, se enquadra como número 2 para a sala da organização de voo. Sente. Victor Charlie, Romeo Bravo, eu quero explain the Renault 10. After you leave the light on the 82, the authority paper. Correction, 826, correction. Not the military paper, the authority paper. The first to your right on the position. Salvador está 3295, por respeito, acionamento no 02. Então repassa seus gestos 1-4-6-2. Voo 956, seus copos. Prossiga 956. Galeão 360 autorizado. Negócio no 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Prossegue upper 9857, Temoso. Controle 1-9-35, acena 5057. Confirmando, 5053. 5057. Autorizado para o Galeão no 360, decolada pista 1-0, curva direita, na subida da El, Leda, Irume. Após a pena 9857, Moço. Moço. Controle 1-9-35-5057, portão número 7, o gol 1-5-5-6. Volta pro escuro. Calma, calma, calma. Litoral Sul. Autorizado, reporta. Reporta para a decolagem a partir do site da André. Litoral Norte, saúde, sobrevoa apenas. Em saúde, agora. Correção, reporta para a decolagem a partir do site da André. Após o início do ataque do Airbus, prossegue Juliette Porto 01, avança 4060. Juliette Porto 01, Juliette Porto 01, avança 4060. Com o tráfego 90, está autorizado a partir do Graero, vem falando 00009, seu ponto fora, seu guardião 07. Apenas confirmando 02, com o meu de Carvalho em cima de 2 horas para a saúde, confirma? Confirma, 5048, livrou, falo 219, considero que estamos 50. 19, boa tarde. Avistado, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus 1-9-9. Repouso, vamos dar 156, portão 7, puxa o paradelo. 156, aguarde a Fisqueira 08, após iniciar o curso, contato. Gente, após o azul está autorizado e vai chamar para o caixa, após a passagem do azul. Solo, confirma da torre para a gente, por favor. Sim? Torre 1, 8, 5. O Zé 07 passou o buraquinho, ó. Te chamo, controle 1993, por favor. 1993, obrigado. 3895, pronto. 3895, diretamente ali, Matheus, caixa 090. Puxa, 6200, no sol 53, livre direito, chama sol, 219. 219, Pista na 7, vento na 30 graus, 9 nós. Ele pousa na 7, Índia 9 graus. Patrão 55, no solo 59, direita, Foxtrot 121, destino 9. Azul 4076, final visão. Azul 4076, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 99. Cheque travou, autorizado, pouso no 0, azul 4076. 350. Hotel nível 350, decola pista no zero, curva à esquerda. Saída Puga Caju, via Presu 17. Após horário, a Flores vai sair direto conforme a rota do plano de voo. Então, eu estava com a opera 119, decimal 35, transponder 5107. Eu vou pegar 350, decola da 10, curva esquerda, apegou 10, Puca Caju, após não comprar Orango, Orango, 1935, controle, 5107, é o tráfego, valeu, gol 1864. 1864, cotejamento correto, estamos prontos para receber estacionamento. É, chamar a base para receber estacionamento, 1864. Direita, 1219, azul 4076, grato, boa. Boa. Com 962, tá passando. Uma milha pistola, baixa e travão. 1962, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa trem, baixado e travão. Já baixei e travão. Gente. Bom dia, azul 4076, livrou na Cisco. Azul 4076, bom dia, sou autorizado táxi Alfa Juliette, posição 09, parte 1. Alfa Juliette, posição 09, parte 1, azul 4076. Nove meia dois, livre pouso, pista na zero, vento 3804, continua a aproximação, aguardando pista livre. Silêncio, 3804, confirme a pista operando em sua licitação? Afirmo. 3804. 462, na sala 08, direito na 219. Direito 219. Escola 962, sou autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 0771, não? Alfa Juliette, posição 7, com 962. Três oito zero quatro, chefe de pouso, pista no 0, ventou no 1, 0 graus, 8 nove. Marfa, travou, livre pouso, final 0, tá? 3804. Grave, torção, confirmada, é, transfer de fé. Porta no ponto de espera para ingresso, grave portão. Está aproximação aguardando pista livre, ajuste no 014. 014, 014 aguardado. Direito 014, direito no 21, 19. Direito 219, posição 3804. Situação, alinha e mantém pista no centro. Salvador, boa tarde, 3804, liberado. 3804, boa tarde, autorizado para a Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette para o 02, 3804. Grave Tortango, atento a possíveis três turbulências do aeroporto da TAM. Em livre decolagem, pista 17, vento 1-10 graus, 109. Thank you. e IOBC. Dia, é o 2067, chegou a autorização Guarulhos, portão 10, a frente da Quilo. Centro, voo 2067, informação em curso é Quilo, prepara a saída da El, Lisa Motiva. Ok, paciente da El, Lisa Motiva, o 2067, está aguardando agora. Então, 321 no meio, sou autorizado o táxi Alfa, Juliette, posição 0341. Alfa, Juliette, 3322 no meio. Charlie, no meu caso, just confirming the estimate, out block time. Just confirm the timing in the plan. I have your plan in my system, standing by to coordination. Vitor, Charlie, Romeo Bravo, Salvador, Ground Control. Sorry, sir, we have a difficult and a problem with your flight plan because your estimated time of departure will be 1600. The time check now is 1517. So you need to call me about 40 or 50 minutes later, okay? For now, call me for 40 minutes to I process or I will check with receive center about your flight plan. We don't have your flight plan yet. Yes, call me 10 minutes before 1600. estou pedindo toda a extensão para decolar. Para o táxi com 1169 da Bosch, da Aracaju, 2 horas e 8 da meia. Autorizado táxi, parte 1, táxi Índia, com 00, torre 11895, ajuste no 013. Táxi, parte 1, Índia, contorno 1895, e o patrão, ajuste 1864. O voo da 067, com cópia. Confiado, 067. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Motiva, via Upzul 10, Taubaté. Controle Salvador, pera 119, 35, transforma 5125. 60 Guarulhos, autorizado, 10 direita da El, Leda Motiva. Resolu 10, Taubaté, direto, 1935, 525. Ano 10, 067 da Gosto. Cliente 2067, chama para o puxo de estacionamento. Para puxo de estacionamento 2067, Gosto. Irumi, via Penavembro 857, Moscou. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5071. Obrigado, conforme 360 para Guarulhos, decola para Galeão, decola da 10 com curva direita da Euleda Irumi, AC November 857. Controle de saída 1935, transponder 5071. November 16, posicionamento correto. Chamo pronto para o espelho, se não entra. Camará, o 6213. Autorizado, seria meu pai, Zé Colombo, sai, curva direita, corredor Xé, controle 119, decimal 35, transponda 0123. Decolador 26, controle 119, decimal 3. Canal 3, fica com bordo. Nova da Cópia, por gentileza. Nova da Cópia, por gentileza, na CD3, CD2. Da El, lê da morte, vá. Ok. Libertar que está contra o posto para dar para aquilo que é para externo. 502 no front copy. 502 no copia. Está autorizado o Guarulhos, número 360, da escola da pista 10, curva direita, saída da El, lenta, morte, vazia. Eu fiz o 10, Tapaté. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transpondo 5115. Tapete azul, 5021, autorizado. Guarulhos, Gonçalo Soro, nível 310, decola da pista 10, curva direita, saída da El, morte, vazia. Aerovia Frigulu 10 até Taubaté. Seccionar 35 controle e transpondo 5115. O 5021 transpondo 5115, chama pronto para o direcionamento. Tasquete 5115. Mantenha a posição aeronavegadora na final do ano zero, já está assustando. 2773, sete trem, livre pouso, pista no zero, vento no zero, zero graus, 9 nós. Me pouso a 10, 2773. Colagem pistola 7, vento 110 graus, 109, quilo que o Dex tem.